Solteira aí hoje. Cadê o grito das sinceras aí? Cadê a torcida do Paysandu? A torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Rio aí. E a torcida do Leão, dá uma vaia no Paysandu. E joga a mão pra cima, bate na palma, olha a mão. Agora vem comigo assim, ó. Cara de brava que me na maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Quero ver! Me mandou morar na rua. Daquele jeito! Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Toma, toma, toma, toma! Coisa só vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Segura a mão dela! Gordo e tiro pressão! Arregaçando tudo! Eu quero ver! Ela tá de brincadeira com a minha cara! Idiota! Idiota! Toma chifre pra caralho, pode entrar na minha vida! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora! Tchau pra quem namora! Tchau pra quem namora! Isso aqui tá casado! Isso aqui tá casado! Fica em casa e os solteiros comemora! Joga! Joga! Pra cima! Dá tchau! E dá tchau! E dá tchau! E dá tchau! E dá tchau! E vem comigo assim, ó! Eu quero ouvir vocês cantando! Pode dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Explode! Instinto! Amigo embaixador Webet, ele é sua diaba da paz, já tá na área. Bora, Cicinho Bobinho. Agora. E o meu parceiro Cristian Brito já tá no som que ele dá valor. Eu vou baixar o som. Você me perdeu. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Quero ouvir, quero ouvir. Agora que cresci, você não para de olhar. Vocês, vocês. Agora eu tô em outra. Fala pra mim! Pintei! Entrei na academia e o body malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado! Com vocês! Pensou. Estou dividido. Bora, bora pra tocando. Olha o que a galera fala quando o Dinho tá tocando. Olha o que a galera fala. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora que chama. E o gordo Rio de E o gordo Rio de E aí, fortíssimo Júnior da Pedreira! Segura, segura, segura! Mochila nas patas, ratinho na cintura, cintura. E o meu amigo Bola GDK falou assim, ó! Esse é o DJ Dinho! Bora! Bora, Mondinho! Bora, Mondinho! E o bagulho doido tá no ar! Vai! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima aí! Só quem é de Ananindeua, joga as duas mãozinhas pra cima! Só quem tá feliz com o aniversário de Ananindeua, joga as duas mãozinhas pra cima! E agora bate na palma da mão! Bate, bate na palma! Alex do Lancha, Larissa Beltrão, o meu parceiro de doido, fala Bruninho. E aí, meu parceiro Bola GDK, vai pra cima, garoto. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer. Ela só tem quem é do corre, só se dá pra quem tá de corre. Estética corporal e facial, sempre ela aqui, ó. Segura, Rafaela Santos. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordo de. Só sofre de amor que não conhece o gordo de. Só sofre de amor que não conhece o gordo de. Explode esse bagulho. Explode o bagulho. Olha o batidão, vem, vem, vem, vem. Vem comigo assim, ó. Vem comigo assim, ó. Na batida que a galera dá valor. Segura. Bebendo, fumando. Fumando e bebendo. Vai, vai, ó. Vem, vem, vem no batidão. Vem no batidão, vem no batidão. Ai, ai, ai, ai, ai, no batidão, no batidão. Bora, Mondinho, detonando. Uma novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar. Bora, rosto, mano. Esse é o batidão. Vai aqui no coqueiro também. Ah, Alan Souza. Chapulete. O Alanzinho Coxinho, o Leandro Oliveira. Pra todo mundo em Valdinho dos Caixa Baixa. Bora, Valdinho. E nosso amigo. O Keke e a família Magoli também tá na área. Como que é? Chapulete. Bora, Rômulo. Bora, Rodrigo. Equipe 5 na área. Tá ali, tá bom. Pra cima. Pra cima. Eu sei que vocês gostam, Fê. Tô gostando de uma prostituta. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. Só você! Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? E o nosso secretário de cultura, esporte e lazer, já tá aqui no comando animal. Eu vou segurar na batida, claro, pra ele dar um toque pra galera. Quero parabenizar aqui as. Olha seu excelentíssimo trabalho. O cara que tá comandando aí a prefeitura junto com o nosso excelentíssimo Manuel Pioneiro. Ele disse, eu não quero falar não. Eu só quero agradecer a cada um dos moradores de Ananindeu que hoje vieram participar aí do aniversário de 76 anos dali da cidade de Ananindeu. E ele já falou: Carnanindeu 2020, bora preparar pra trazer o animal na avenida. Bora, bora, bora, bora do batidão. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Agora, fumaça. Tudo no escurinho. Agora é o seguinte, eu quero registrar esse momento aqui nas redes sociais pra mostrar pra todo o Brasil que aqui em Ananindeu o povo é um povo quente e festeiro. Acende o isqueiro, acende o isqueiro, acende o flash do celular. Isso, acende, acende tudo já. 3 dias de festa e a galera de Ananindeu tá gostando. Joga pra direita, joga pra direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Isso, pra ficar bonito. Joga, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro. Siga, espalha o barulho. É só vir com o gordo e o Dinho. Só vim com o gordo e o Dinho. Mini Brute, Mini Brute. Te chamei pra registrar bonito já. Fala que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E meu parceiro Ricardo Rios, eu nunca me e sua esposa Lorena Reis, também da área. Meu amigo Burra, fala Burra, fala Bismarck Almeida. Tá na retaguarda. Segura Bismarck. Bora, Fábio da Coxinha. Só vim com o gordo e o Dinho. E agora, vai. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder, tu vai. E aí, Redley, malucão? Tu vai beber da. E a dona Valéria também já tá aqui na retaguarda. É aniversário, mas quem ganha o presente é o povo de Ananindeu. E a galera joga a mãozinha pra cima e vai acelerando tudo assim, ó. E aí, toda a equipe 5, barulho da Gabi! Pega, meu animal! Vem, vem, vem no batidão, vem, vem no batidão, vem, vem! Pode deixar o seu cabão. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, e vai, vai! Eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. Tô voando alto, tô voando alto, tô voando alto. Que tal? Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e trabalhando no cara. Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e trabalhando no cara. Todos os jornalistas também querem voar. O Gordo e o Dinho são os caras do momento. Olha pra menina do teu lado e fala pra ela, fala pra ela. Fala assim, assim, assim, assim, assim. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala sabotando, boa, sabotando. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cada Guanabara, você é o Wagner. Meu amigo Bruninho, Fantasminha, você é o Wallace. O Dedê tá toda minha Fantasminha aqui, ó. E aí, Bismarck Almeida, pra cima, garoto, que o bagulho é doido já. Vai, vai, joga pra cima, que o bagulho doido tá doido. Só as mulheres que não dependem de homem, bate na palma da mão, bate na palma, bate na palma, bate na palma, vai, vira, um, dois, três, toma! Pra cantar bem alto já, eu quero ouvir só e sincera já. Amigo particular do Gordo Dinho, o meu amigo Bob da Coxinha da TF, Thiaguinho Farrista também tá na área. E aí, meu amigo Renan Miranda da Toca do Leão também já tá comigo. Meu amigo Playboy, ele e a sua esposa Samia Torres, hoje completando 3 meses juntos de muito amor. O Daná, o Davis, o Zezinho, os gêmeos de seleção estão na área. Amigo Pedro, o Emílio de S10, também o Alan Xavier. Aqui do lado direito, um abraço, Alan, pra você. Fortíssimo Júnior da Pedreira, bora Júnior. Ricotinho, o Lobo, a Jennifer. O nosso amigo Nildo. A Renata Megera tá na área também. Bora Timaya. Amigo Cacão também, da Crocomassa. E aí, Cacão? Amigo Marcos PDK. Puta Breninha das Marcantes. O Alisson Loucos pro show, também tá todo mundo aqui, ó. Vamos dançar, vamos curtir, agora! Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar você ter. Meu amigo Thiaguinho do Táxi, o Paulo na casa do Adriele. Meu amigo Luan da Crocovip, o Alvida GDH do Oteiro também tá na área. E aí, navegante? Vai virar mais uma! Versos da Neste também aqui do lado direito. Um abraço pra vocês. E aí, parceiro, eu lindo bonde. Agora, mãe. Você partiu meu coração. Esse pra todos, não quero mais. E nosso amigo, o meu parceiro, Gerente Murilo. O incansável Gerente Murilo. Agora vejo o sol. Segura, moleque. Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Equipe 5, já mandei. Olha a Gabi, Rodrigo, o Ítalo também, o Rômulo, família Cidade também aqui na direita, valeu família Cidade, família Bazuca, sai família Bazuca, Gabriel Absoluto, o Bruno Wesley, você Anny Souza, o leque da Bazuca, os sinistros estão aqui, ó. Forte abraço, nosso amigo. O borracheiro, o Chita. Nós estamos juntos. E aí, Lola Fantasminha. Eles estão aqui, ó. Paulo Henrique, Paulo Calado. Que tal assim? Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha. Eu quero ver. Vou lá na dona de casa, vou lá cada puta. Quero uma surrada. Agora! Que hoje é dia de balada. Pra aquele cara que pega a fuga dela. Vai, vai, vai. E o nosso amigo Cody, os gaiatos do Júlio SF já tá aqui, ó. Hoje o meu amigo volta comemorando o nascimento da sua filha, meu irmão. Qual é o anjo? William Despintado. Olha o Jabuti hoje, tá de justiceiro, moleque. E aí? Bora! Bora! Fala, Gago, rei da UV, agora, moleque! E a galera do Point Show, bora Gago, bora Buda! E o meu amigo Euler tá aqui na retaguarda, segura meu amigo Nil da Crocovip! Mais pólvora! Oh! E no nosso telão, bota aí o chute certo no telão, neném! Eu vou pegar todo mundo! O maior

tempo do Complexo Bombás aqui, ó. E a galera do camarote, joga a mãozinha pra cima aí, ó. E canta bem alto, canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Eu quero ouvir a Nunideu cantando bem alto. Vocês! Dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Mas veio você. Mais alto. Eu quero ouvir aqui. O que é o amor? E conquistar você. Tudo bem se eu conquistar você. Tinho! Tem que cantar bem alto já. Ouviu, não, Thiaguinho? Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte. Não tô entendendo nada. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Pois senti. Gosta de dinheiro aí, dá um grito bem alto aí. Duas paixões me dividem. E aí? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. CDC, bora, Everton! Você foi até mais ou menos. Cantando! Quando fui te beijar, quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou: qual o teu nome? É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Que lindo, mãe! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando... E também Taldinho Pressão. Pressão. Tamalho Beat, tal Patrícia, é o crocodilo em ação. É de deitada que elas gostam, Maurinho! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco e o croco suave, todo sorrindo. E aí? E o bonde do Rodo presente aqui, ó! Erivan! Erivan Live do Coqueiro, a família MDT do Ibarituba! Romarinho, o Maicon Alves, o Juan Miranda! O nosso amigo Paulinho da Guanabara! Feliz aniversário, Dani Campos! E a família Campos! Filipinho dos Maninhos, segura Filipinho! E aí? Preciso te encontrar. Carla Rovene, empresária Carla também tá na área. E aqui no nosso telão, a Muse Jeans, a marca do momento. O meu parceiro empresário Kini Maués e a Dona Jô. Tenho uma história pra te revelar. Olha a Muse do telão aí, neném. Aniversário de Nanindeua. E a marca do momento presente aqui, ó. E meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Heavy. Boa, Thiaguinho, e você, sua esposa. Já estão na área. Alex do Lanche, Larissa Beltrão, Almida GDU, da GDO. Amigo Dieguinho também, da Nara, boa, Dieguinho. A Lorina da TF. E meu parceiro Leandro da Vegante, amigo Nil da Super VIP. E Luana Crocovip, tá todo mundo aí, ó. Bora, tu Machado! Meu amigo Leite, o Everton também da CDC. O Bruninho da Crocolive, dali, Bruninho. Amigo Galo e a família Pressão na área. E o nosso amigo o Alan Xavier. Ele que é o buzo da bike. E aí, Alan? Pitinha do Recreio. O Renan Céu também, toda a galera aí. E o Renan da Água. Manda um abraço pra essa amiga Júlia Ferreira. E aí, Júlia? Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Bota de quatro na foto, vai de ladinho pela costa. Bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Novinha, novinha, novinha, novinha. Erro duro, erro duro. É só putaria. Bagulho doido. Então fogo no parque. Tá pegando fogo, ó. Pegando todo. Alex do Lanche agora, já. Tô com fome de buceta. Bora. Fode coisas da vida. E vem comigo, assina o batidão. Bota no telão, neném, a WCEL. Olha a WCEL no telão aí, sob o meu comando. Do meu parceiro empresário, João Nelson. O cara que comanda a WCEL. Olha aí a WCEL no telão. Bora, neném. Bota no telão a WCEL. Aí, garoto, assim. Vai. Já. craqueado e fumo baseado. E faz o craqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Olha, olha, olha o craqueado, craqueado. Bora de jeitinho detonando que a galera dá valor. Assim, bandido. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai, vira, vira, vira, virou. Tava no fluxo, a vestida novinha no grau. Sabe o que ela quer? Sal, sal, sal, sal. Segura, segura. Vai. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? E a minha amiga Marilene Alves? Tá no telão, tá no telão. Tá ali Marilene Alves. Já. Mulher que tá comandando a Rose Daninha Terra Firme. Bora Marilene Alves no telão, segura Dedê. Arribia Cudo. Com, com, com. Segura, segura, segura, segura, segura, segura na batida, na batida, na batida. Existe esse momento pra mim aí, ó. Eu, cara, estou aqui no setor dos caras. Hoje pra mim é um prazer estar de volta, Dona Nideua. Todo mundo sabe que aqui é o setor da Rottweiler. E a gente deixa aí a nossa solidariedade, na verdade, né, gente, pressão? Que aconteceu um acidente aí com o caminhão dos caras. Exatamente. E a gente fica um tanto aí. É, quanto triste, porque as pessoas que trabalham no mesmo segmento da gente, e a gente deixa nossa solidariedade com toda a família Rottweiler e com todas as pessoas que gostam do trabalho dos caras lá. São pessoas humildes, pessoas que vieram trabalhando e conquistando seu público dia por dia. E tocar a Nanideua é falar dessa aparelhagem que tá comandando a Nanideua. Vai pra todo mundo que gosta da Rottweiler aí, aí, ó. Já, já. Olha o Vlad, apareceu das cinzas, moleque. Tô com meu nome. Quando a gente fez amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis assim. Eita, meu animal. Você nem ao menos. Olha a Barbie da net, mano. Claro que feliz, sofri. E aí, Naná, alô, Davidson, alô, Gêmeo Expressão. Mas eu vou chorar. Lutei por nós dois. É, amigo JM Moraes. Sempre dos grandes eventos. E no aniversário de Anônimo dele, ele não poderia ficar de fora. De ninguém, só teu amor, você é meu também. Super Rottweiler, nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Rottweiler, Super Rottweiler. Bota nela, bota nela. Ai, bota, ai, bota, ai, bota, bota, bota nela, bota. Bota nela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Thiaguinho dos Garotos Red olhou e disse assim, ó. Eu quero é pressão, eu quero pressão, ó. Vai, vai, vai, bora, bora no caqueado, bora no caqueado. Ele já sabe fazer caqueado. Faz, faz o caqueado, bora Romarinho, é agora, já. Pica de quatro, desce, desce, pica de quatro, desce, desce, pica de quatro. Ei, ei, ei, all you people, ei, ei, da, da, how, ei, ei, all you people. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê, ei. Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. Hoje eu não quero voltar. Crocodilo, crocodilo. Amigo Cleverson Luiz, hoje eu vou ficar. O Vinícius Lopes, o Giovanni, do latinho do animal. Na minha casa não, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. Bora, maninho, detonando, detonando. Beat busado, Loracho, tá top. E aqui no telão, a R.A. Boutique e a marca Duck Gold do meu parceiro Anderson Rodrigo. Bora, Anderson. Tamo junto, um grande abraço pra você e toda a galera da R.A. Boutique. E vamos, vamos, vamos, vamos, vamos de beijinho, vamos, vamos de beijinho, vamos, vamos, vamos, vamos, Boninho, vamos, Boninho, vamos, Boninho, vamos, Boninho. Bora, boteco, você, a Thaís Júnior, a galera de Anani deu de prêmios aqui, ó. É o tiro certo, a família Snide do Iguí. Bora, Rafael, o Japa Digital, Digital Print, o seu patrão Mauro aqui, ó. falou que gosta. Escondidinho, ela falou que gosta. Agora! Segredinho, só no sapatinho. Só pra quem tem aquele esquema, vai, vai, vai. Só no sapatinho, ela que ninguém sabe. Gosta. Escondidinho. É assim, é assim, é assim, ó. Segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Vê no caquinhado, agora, vai! Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. Vai se sentar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. E no nosso telão, eu não te como mais. Já no telão do Dimaú, estúdio Tele Araújo. Está aqui, emagrecedores. Já tá no telão do Dimaú, guia. Do aniversário de Ana de Deus. Sucesso total. E o nosso amigo Valdeci Projetos. Ele e a sua esposa Vanessa aqui do Grogo. Amigo Topson, você comemorando o seu 18 aqui, ó. Bora que o bagulho tá doido, vai. Ficado em 30 contas. Santorini. Conhece. E no telão. A boutique multimarcas do meu parceiro empresário Ícaro Carneiro. Dali Ícaro Carneiro no telão. Vai, vai, vai no telão. Refrigeração e as meninas sem frescura já aqui, ó. Junior Santorini na produção e as meninas GDS sobre o comando do meu amigo Alan.